sucesso no Central do Sertanejo. Gustavo Lima, Tô Solto na Night, a segunda mais tocada da semana. Passou também a terceira, Lucas Luco Mozão. Na quarta, Hugo e Thiago Gaguinho. Quinta, Gabriel Valim, Medo de Você. E na sexta posição, a sexta mais tocada da semana, Bruno e Marrone, Você Me Vira a Cabeça. Tivemos também Grande Recordação com Rio Negro e Solimões, A Gente Se Entrega. Quem não lembra dessa, né? Sucesso aqui no Central do Sertanejo. Olha, eu tô indo nessa, desejo a todos vocês um bom final de semana, muita alegria, muita compreensão, muito amor, muita saúde pra todo mundo. Gente, tudo de bom. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A gente se encontra na segunda-feira com mais Central do Sertanejo, tá bom? Aqui nessa mesma rádio, nessa mesma sintonia. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Tô deixando aí a primeira mais tocada da semana, Munhoz e Mariano, Casamento do João. Até segunda! Ontem fui numa festa e esqueci da hora. Tava tão bom e eu não queria vir embora. Cheguei em casa amanhecendo o dia. Uma hora de sono era tudo que eu queria. E aí acordei tarde, perdi o avião. Como é que eu vou pro casamento do João? Tive uma ideia cheia de solução. Lembrei que um amigo sabe pilotar balão. E agora ficou fácil, tô chegando aí moçada. Tô indo de balão levando cerveja gelada. E agora ficou fácil, filma aí minha chegada. Vai ser o final dos sonhos, eu, o balão e a mulherada. Ontem fui numa festa e esqueci da hora. Tava tão bom e eu não queria vir embora. Cheguei em casa amanhecendo o dia. Uma hora de sono era tudo que eu queria. E aí acordei tarde, perdi o avião. Como é que eu vou pro casamento do João? Tive uma ideia cheia de solução. Lembrei que um amigo sabe pilotar balão. E agora ficou fácil, tô chegando aí moçada. Tô indo de balão levando cerveja gelada. E agora ficou fácil, filma aí minha chegada. Vai ser o final dos sonhos, eu, o balão e a mulherada. E agora ficou fácil, tô chegando aí moçada. Tô indo de balão levando cerveja gelada. E agora ficou fácil, filma aí minha chegada. Vai ser o final dos sonhos, eu, o balão e a mulherada. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.